ansiedade, a louca saudade. Eu quero voltar a ser feliz. E já que voltaste, traz-me o que levaste, todas as vontades que te fiz. Mas diz-me a verdade, com sinceridade, se vens outra vez para me enganar. Como me enganaste, como me humilhaste, por favor não me faças chorar. Chorar.